Quem é bem informado, está por dentro, está ligado na Difusora. Notícia. Horas em Piracicaba. Cerca de 5 mil policiais serão colocados hoje nas urnas ou nas ruas de Brasília para que o protesto dos servidores públicos contra a suspensão do pagamento da URP ocorra em perfeita ordem. Difusora, emissora classe A, 50 mil watts. Difusora, rádio emoção, sempre a melhor programação. Tá aí, recepção deu 829, emissora classe A, 50 mil watts e muita potência. Bom dia pra você. Eu estou chegando, Fernando César, de Fazendo Companhia até ao meio-dia. Gostoso. Hoje, quarta-feira, dia 13 de abril de 1988. Clima gostoso. 26 graus aqui na Praça Abrifácio. A primeira minha, George Michael. Faith.